5221 após Arbo, direto Conquista. Após Arbo, direto Conquista, obrigado, senhor. Puxa, 6311, tá livre o pouso na 10, vento é 180 graus, uma dezena de nós, que negar 10, 18. Todos autorizados, pista no 0, será 6311. Boa, bom dia, Oxa 6312, mantendo no 0, avistando o colega nacional. Pois o colega ali, mantém, o Oxa 6312. O Web 6729 decolou aos 36, o controle em 120.8, bom voo, bom dia, agradeço a espera, paciente. Acabou de sair, pronto pra copiar? Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via Peso Lu 10, subida da El, Leda, Bridge, 1 à direita após a decolagem, 5077 ao código, 5077, e o controle 1201. O 3733, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, via Peso Lu 1 a 0, decola da El, Leda, após Trivi. Me devolva à direita, acionando 5077, controle 1208. El, Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Ah, positivo, perdão, da Leda, Bridge. Correto, abra o pushback, acionamento. Chama. Poxa, 6311 no solo aos 38, ao livrar a direita, chama o solo 2199, tenha um bom dia. 29, obrigado. Poxa, 6312, autorizado a linha decolada 10, vento 180 graus, 99. Autorizado a decolagem 10, chama 63, não foi. Salvador, chama 63, ONU, ONU, na Alfa, bom dia. 6311, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, obrigado. Doa, bom dia, tá 3259, quanto tá pronto? 59, bom dia, Lima mantém a 10. Ali mantém a 10, 3859. A 3112 decolou aos 40, controle 120.8, bom voo e bom dia. 208, tá monolíngua. Controle Salvador, bom dia, chama 6312, vamos no 1510 na PUCA. Bom dia, 6312, contato radar, CB350, CB PUCA. 350 na PUCA, 6312. Atenção 3859, livre decolagem na 10, vento 180 graus, uma dezena de nós. Livre decolagem, pista 10, na 3859. Bom, 3162, informação, estamos continuando a curva esquerda aqui, devido a uma informação bem no 9072. Livre. 6729, Centro Recife, 1251, secundário 13325, bom voo. 251-3325, obrigado. O metrô 2 é guarda de coordenação, concentra. Ok, obrigado. Metrô 312 está autorizado a prova do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. CTJ 59, decolou os 42, controle 19, perdão, 120, decimal 8, bom dia. 128, bom dia, obrigado. O trip 5221 no centro Recife, 1288, secundário 260. Muito bem, 1288, 1260 com Recife, obrigado pela colaboração aí, senhor. Até a volta. Bom voo. Controle Salvador, bom dia, tá 3859, decolado na sua escuta. 3859, contato radar, sobe ao nível 360 no perfil da saída da árvore. 360, subida da árvore, tá 3859. 3612, Centro Recife, frequência 12545, 2685, bom voo. 2585, Oxanema, 6312. Fala, Salvador, eu tenho 3733 no 11, pushback acionamento. Autorizado, chamo pra início de táxi. Autorizado, chamo pra 3733. Confirme para o Salvador. Seria possível voar direto na proa de Obdude? O 3859 solicite diretamente ao centro Recife agora. 1288, alterno 260. 288, 260, obrigado. Chanel 6311. 6311, vamos para Copa Guarulhos? Copa Guarulhos. Atualizado Guarulhos, 360, via Upper Zulu 10. subida da El, Leda, Bridge, curva direita, ponto decolagem, 5072 é o código, 1208 é o controle. Estamos autorizando Guarulhos, nível 360, na saída da El Bridge, pela Upper Zulu 10, 5072, no transponder 1208 ao controle. Correto, seu próprio pushback acionamento. Trabalhando pushback. Na via chegada Mari para 2010, ajuste no 018. 2000, via Mari, 108, vira embora, tá, senhor? Autorizado. Obrigado. Alfaldora TAP 3733 com 147 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia alterna Galeão para o TAP. Táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1286. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera no 0186, bom dia. Papá Mike, Eco Delta, contato radar, mantendo o pé, estima parecida, Mike, Eco Delta. Julius 360, via Pezulu 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5131 é o código, 1208 é o controle. Sim, autorizado 360 para Guarulhos, via Pezulu 10. Saída da El, Leda, Bridge, curva direita. 5131, transponder 208 é o controle, 1983. Correto, senhor, para pushback acionamento. 3 autorizado então, ali a decolada 10, o vento é 1,70 graus com uma dezena de graus. Ali decola pistão 0, tá 3733. Decolou 5-9, o controle 1-2-0, décima 8, bom voo, bom dia. 1-2-0, décima 8, Rotã 3733, bom dia. 1286, bom pouso. Checo Delta da presente posição, está autorizado já o circuito pela direita da 17, ponto cruzando a final da 10, agilizando, Mike Delta. Nível 050, voando a prova de etapa para a chegada, ajustou o time, tornou 08, Lima do Golfo.